Salvador, Santo Recife, boa tarde. Prossiga. Posição 3, pushback acionamento. Autorizado, solitário. Vamos lá. Torres, Salvador, boa noite. Oceaner 62, 12, anuncie esse novo localizador. Estamos a 3 milhas do marcador de tempo. De volta. É 62, 12, QNH 10, 18, autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 08 nós. Livre pouso, pistão no 0, 62, 12. Na escuta. Prossiga. Modifique sua saída para saída Conde, permanece curva esquerda e acione no transponder 0273. Saída Conde 0273 acionado, TAM 3520. Permanece curva esquerda. Curva esquerda. 190 nível. Curva esquerda 190, TAM 3520. Tá 3520 com Uno 33 a bordo, vai alternar Maceió 2 horas e 40. Autorizar táxi até o ponto de espera via Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro no 08. 7018 via Índia, 1895 ponto de espera, TAM 3520. Oceaner 6212 no solo 09, libera a direita, solo 121, decimal 1. Liberar a direita, vai chamar 121 no 1. Obrigado, bom final de semana, senhora. Torre Salvador, TAM 3520, ponto de espera da 10, pronto. TAM 3520, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Alinhar e manter no 0, TAM 3520. Oceaner 6212, autorizar táxi via Alfa Kilo Pátio 3, remota 5 Lima. Alfa Kilo Pátio 3, confirme a posição remota? 5 Lima. 5 Lima, obrigado. Senhora, boa noite. Posição 10, 3520. 3520, autorizado decolar, pista 90, vento 180 graus, 08 mais. Cinco dois zero, decolada zona 2, controle 119, decimal 35. 3035, boa noite. Paulo Salvador, boa, boa, 973, informação Delta. Boa, 973, Delta, informação em curso, autorizado Salvador para Serra Brava, Golfe Romeu, via Pesolo 10, Taubaté, nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita, saída da Hélia da Módica. Transponde 5141, controle 119, decimal 35. Transição 360, conforme decola do 10 direita, da Hélia da Módica, Pesolo 10, Taubaté, 5141, 3935, voo 973. Gol 173, curva direita no perfil da saída da Elsa, amigo pronto na posição 04. Parei, gol 973. contato questionamento, Gol 973. Autorizado o chamitário, Gol 973. Para o táxi Gol 973, 181, 414, confirme. Autorizado o táxi, Yapati 1 no Índia, ponto de freio, sistema 0, torre, 118, decimal 95, QNH 10018, Gol 1173. Ele táxi, Maquipara 18, 95, Gol 973. no 73, ponte espera, pronto, bora. Ono 73 autorizado, alinhar e decolar uma pistão a zero, ventou no 70 graus, 07 nós. Alinha e decola ONU 10, do ONU 73. Uno 173, decolado 30, controle 119, decimal 35. 935, boa, 973, boa. Ciente, Delta confere, aguarda a cópia, Campinas, prepara a saída da Eula da Morte, azul 4073. 4073.4 30 Serra Bravo, Grupo Papá, conforme rota, plano de voo, nível 340, colapsando zero, primeira curva direita, perfil de saída, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5147, controle 119, decimal 35. Correto, cotejamento de uma ponto por expansão no zero. Salvador, bom dia, TAM 3816, TAM na final, agora 1,5 do Índia Serra abaixado, travado. TAM 3816, avistado, QNH 10 no 8, autorizado pouso, pista no 0, vento 180 graus, 05 nós. 180-05, tá livre o pouso, TAM 3816. Autorizado, chama taxa. Tá 3896 no solo 48, direita, solo 121, decimal 1. Direita, 121, do 1, bom. Salvador, Tan 3896, bom dia. Tan 3896, autorizado táxi Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette para o 04, 3896. Para a Caxiú, azul 4073, 101 a bordo, 422, até no Ribeirão Preto. Autorizado táxi até outra vez a posição 612. Através da 612, eu vou fazer o 073. A gente mantém a posição, agora somente o ingresso no Patiuna. Então 3896, mantém a posição antes da Juliette. Antes, mantém a da Juliette, tá? 4073, continua o táxi a Patiuna, até o ponto de espera da pista 0 via Índia. Torre 1895, QNH 1908. 109, eu acho que é isso, do 4073. Endeavor, prossiga agora, o Sam. Afirma, até a posição 04. Obrigado, amigo. Bom dia aí pra vocês. Azul 4073, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento no 70 graus, 05 nós. Alinha da Azul 4073, decolador 53, controle 199, decimal 35. 35, 4.